coração bélico. Entorpece a rua, instinto a flor da pele. Vindo com tudo, tô disseminada, interfere. O perfil baixo, degradeja, não se vê moleque. Não me procure, me achei na tensão de intratec. Atenta alta de quem filma, cobiça, isso flui. Mordaça pra recalque, saca que nada me influi. Quer saber? Pega esse seu mundinho e dilui. Que eu sou a essência do bagulho. Se tem malícia na caça do predador, abate. Ronda propícia sem limite, é só o primeiro round. Insaciável na lei, cada risco uma punição. A lombra que absorve também joga pro leão. A flor da pele, eu sou a rua, eu sou o que não desabou. Pra quem deseja espinho, espinho não machuca a flor. Eu resisti a cada fato, minha força me dilacera. Instinto nato, nasce pronta pra domar selva de feras. A flor da pele eu tô, pronto pra tudo eu vou. O medo, o sentimento extremo nunca me abalou. Várias vezes me joguei, ultrapassei. A rua é uma, cada fato é feito que eu criei. A flor da pele, a flor da pele, a flor da pele, yeah. A flor da pele, a flor da pele, a flor da pele, yeah. Eu te intimo a não ser certo pelo certo. Quero ver quem sobrevive nessa selva de concreto. Tá animado pra savana, te engoli igual inseto nessa orquestra. Quem não quer ser o maestro? Se for demais pra suportar, não corre louco. Quem fuga de capataz, o provável é morrer no tronco. Se for superar tanto baque, cuidado, não é tinta guache. Essa porra é sangue em fluxo, remédio não é chamate. R15, boy, pra quem já quis calói. Quis mobilete, cross, agora é LED nos faróis. Foi madeirite, algoz, mas quem é pensa veloz. Rabisca cruz no peito, cinza e preto, testa a voz. Tá calmo não, também não treme a mão. Fadado a exceção de ação em real definição. Bom ângulo pra visão e dom de tá já tem missão. Avisa pros irmão que tem função, então controla a pulsação. A flor da pele eu tô, pronto pra tudo eu vou. O medo, o sentimento extremo nunca me abalou. Várias vezes me joguei, ultrapassei. A rua é uma, cada fato é feito que eu criei. A flor da pele, a flor da pele, a flor da pele, yeah. A flor da pele, a flor da pele, a flor da pele, yeah.